Bom, a representação sonora tem uma influência muito forte na atualidade. Mas, conceitualmente, se analisarmos pela aplicação correta da gramática, automaticamente iríamos conciliar uma escassez real no sentido da música. Real? Sim, real. Então tá tranquilo. Representar o quinto andar, não é só saber rimar. Não é falar o nome dos anos edifícios que ninguém conhece. É fazer porque gosta, é poder honrar a aposta. Pra ver se os caras se esquecem dos rappers terroristas que no carro do som pra pista. Quando jura que na real nem curte o quinto, tão pouco ascendência mista. O pior de tudo são os manos que pagam de pano com nome na lista. Eu sou irmão, dou um abraço nos outros quando na real é nazista. A real é que só existe união de verdade dos parceiros que correm atrás o dia inteiro na vontade de achar o que é certo. E mesmo assim sabe que quando precisar vão estar por perto. É mais que isso, não é compromisso, é um sentimento. É estilo a brisa do vento num dia de frio. É ser unido com força maior com os amigos do rio. E também com os de samba. É andar por aí a pampa como um cara comum e como qualquer um ser a pampa. É fazer os caras darem risada quando a parada é séria e pensar que é piada. É fazer as rimas mais simples e toscas não ser decorada. É curtir de tudo mesmo, variante os de Mad Lib. Não é gostar de quem se exibe com coisa cara. É ver quem se inibe porque tem vergonha na cara. É poder gritar em silêncio que hip hop não para. Não é ter vergonha de ser magrelo. Isso não é nada quando se tem os pelos da bunda amarelo. É ser honrado por ter amigo como as crianças do elo da corrente. Não é agradar todo mundo, é agradar só minha gente. É saber cair e com isso aprender a erguer a cabeça e ir em frente. É ter pra ser humilde como o King, que sabe o valor da luta mesmo lutando no ringue. É poder conversar com classe fora da base sem perder o swing. É defender tudo que é meu e usar de exemplo Martin Luther King. Entre um monte e ir atravessando a ponte de Rio Niterói trocando ideia de amigo. É curtir um velho e bom som com um sampler antigo. É falar o que sente, de espírito e mente. Ter todo o direito de errar como Roberto Baggio. Andar na estrada da vida sem ter que pagar pedágio. Mas acima de tudo é falar a real e não pensar que é um jaca-paládio. É ter o coração à vista dos olhos e se impede a mentira. Pra quem se admira com coisas do tipo como o mundo vai acabar do nada. Eu quero ver tu chegar no quinto como eu que cheguei sem usar escada. Enfim, é ter o dom de saber que o açúcar é mais doce que o adocil. É poder viajar na levada de Xará e Shaolin que rimam a mais de 1000 caracteres por segundo. É poder chegar no final como eu faço agora e mandar um abraço pra todo mundo. Com respeito na sobra da base, que representa o bom significado da frase que me inspira a ser eu mesmo, mesmo que me contentasse com o resto do resto em certa fase. Já ouvi dizer que eu não presto pra representar o quinto andar. A verdade é que o dedo do meio é o gesto que todo mundo quer usar. Quando é tão fácil fazer grandes amigos sem o receio de levantar o polegar. Difícil é entender os pela que com aquela observação sem pé nem cabeça apela. Perguntando se eu não tava no baile da noite passada com a calça da Tommy e jaqueta amarela. Como já disse o Banguela, e se eu tivesse pelado, como é que ia ser? Dá licença que eu não te conheço nem quero te conhecer. Mais valioso do que eu visto é o reconhecimento dos parceiros que sabe que é diferente de um e de outro. Fala mal, mas ainda é fã. Não vejo mal nenhum em dizer que sou congelado, mas ninguém nunca se preocupou em me doar um casaco de lã. Pra enfrentar o lado certo da questão, ser ou não ser, não menos valente, prazer em te conhecer é o suficiente. Representar o quinto andar não é só saber fazer um som decente. Tem que ser ninja, pra que nada te atinja, quando disser, foda-se, né, meu parente.